falando sobre as nossas vidas, as novas amizades, relações, experiências, sacações. Foi quando eu descobri me incomodava a intimidade da ex, as novas ideias, discos, livros, diferentes de quando eu opinava. Eu e minha queremos amizade, mas acho que eu não superei. Talvez ainda goste dela. Na tempestade, sob o mesmo guarda-chuva, pelas alamedas de Porto Alegre, do Mercadão até o Bom Fim. Eu e minha queremos amizade, mas acho que eu não superei. Talvez ainda goste dela. Talvez um dia sejamos um só outra vez, em outro planeta, dimensão, circunstância, situação. Eu e minha queremos amizade, mas acho que eu não superei. Talvez ainda goste dela. Talvez ainda goste dela. Talvez ainda goste dela. Eu e minha eu sou um cadáver na música popular brasileira. Isso ninguém me tira. São 25 anos de carreira ou de lápide. No violão, Alexandre Guichard. No baixo, Yves Awore. Na guitarra, Thiago Martins. E na batera, Bruno Coelho. Obrigado.